Estacionamento correto. Por gentileza, informe estimado para o possível estacionamento. Informe que a aeronave da Oceania, na Alfa, aguarda o seu portão. No táxi lento. Sim, né, 141. Inicialmente vai manter a da Juliette e aguardar a liberação do minha dúvida. Sim, Azul 4463.4. Azul 17, passar travado ao meu você. Torre, boa tarde. Oceania 6226, do ILS. Aguarde autorização de pouso. Guardando, 6226. Passareiro 2230, decolagem autorizada, pista 90, vento 97, grau 109. Perigolado, passareiro 2230. Confirmando o Romeu Gospito, pouso autorizado, pista 97, vento 95, grau 109. Mais uma vez, cortejando, pouso 97, só mais um minuto que eu tenho que rodar para eu estar checando o seu plano de voo. Tá estabilizado, tá 3144. Controle Salvador, passareiro 2230. Sim, Vazio 2788. Controle Salvador, passareiro 2230. Azul 2788, chame o centro Recife no 2685, secundarão no 2545. Sim. Uno 2685, secundarão no 2545. 2585, passageiro atual. Passageiro 2230, contato radar decolagem suba de água para o nível 180. Salve de Abo para 180, passaria do 2230. Passaria 2230, confirme sem condições de cumprir a instrução superior da saída. Afirma sem condições. Gente. Força aérea 5916. Transife na frequência 1251, secundário 3325. Júlia de Juliette. Gente, visão contra, após o completo pushback do mesmo. Autorizado ingresso de ajuda de 06. Partição no zero. Tenha 3144, completo o sinal e chame o torre Salvador 1189535. Bom dia. Direito 121-1, solo Salvador. 1211, obrigado. Salvador, bom dia, tenha 3144, estabilizado e aliás, pista 10. Divor. Oceania 6226 Alfa Kilo Pat 3, reporte para ingresso Pat principal. Alfa Kilo Pat 3, reporte para ingresso principal. Oceania 6226 inicialmente vai manter a posição antes da entrada do Pat principal, aguardando para prosseguir. Reporte próxima entrada. Reporte da próxima entrada do principal. Esse é o Zaca. Pefá! Oi! Vá para o cruzamento, Vista Tchala Delta. Só via roda do plano de voo, uma centena, sair da MOM, decolar da 10 com a esquina. Código 5420, controle 9208. táxi. Chama a aeronave da Avianca, vai taxiar a retaguarda, vai aguardar antes da entrada do pátio principal. Passando a posição, aciona e aguarda o início de táxi. Xenem A2 2006 na escuta? Positivo. Xenem A2 2006, aguarde no trajeto posição 5 do pátio 3. Através da 5 no Pátio 3, aguarda. Oxenem A2-2000, informe que uma aeronave de pequeno porte vai parquear a próxima posição 7 do Pátio 3. Paciente, obrigado. Já teríamos informações para o Delta na minha alternativa para agilizar? Afirmativo, 190, 3 horas e 40, alternada Galeão. Quando pronto, autorizado, táxi até o ponto de esperada 190, via Índia e Alfa. Ponto de esperada 190, Torre Salvador, no noite do decimal 95, a gente deu o time que 95. Atento a aeronave da Oxiné, parque a minha vista. Azul ao contrato, com 1015 vai prosseguir Índia, ao ponto de espera, chamação é 1895, 3805, boa tarde. Obrigado, acabou o mundo. Ah, muito bem. Xenem A3 no 5, mantém a posição aguarde para ingressar no pátio. 63, 1 no 5, na sua escuta para ingressar no pátio. Confirme. Se você quiser, só mantém a posição aguarde, tá? Afirmativo até o Pátio 3, no meu grupo de Rio. Aguarde o follow, desloca o follow mesmo da frente. Após até o Pátio 3, autorizado. Salvador, boa tarde, da 3, 144, desloca o follow. Eu tenho 144, táxi lento, reporte antes do ataque 100 quilos. Sendo lento, reportando o ataque 100 quilos, da 3, 144. Azul 4116, acione identificação dessa via chegada a Mari, parâmetro 050, ajuste 10 no 5. 050, Mari, Salvador. Autorizado o ISAP. ISAP, obrigado, 4-0-4-1-1-1. Ei. Visual com a aeronave de pequeno porte taxiando em direção ao Pátio 3. Visual com ele. Voz ingresso 08 portão. 08 é o portão, minha 3 no céu. Xenem A2 2006 na escuta. Precisa. Xenem A2 2006, visual com a aeronave de pequeno porte ingressando ao Pátio 3 com a aeronave da companhia na Juliette. Firmo. Já segue para o través do portão 08, após a aeronave da companhia na Juliette. Vai aguardar o follow para prosseguir até o portão 11. A aeronave da companhia na Juliette vai ingressando no portão 08, ingresso com cautela. Afirmativo, João, vamos seguir a aeronave da companhia que vai ingressar no 8, aguardar para o ingresso no 11. É 3144, Alfa, mantenha da Juliette. Alfa, mantenha da Juliette, para 3144. Certo, Delta autorizado 180, retaguarda do Embraer, confirmando, do Airbus, da Oxané, prossegue até o ponto de espera, por aí no meio do sinal 95, ajuste 9095, bom voo. R6226, reporte visual com follow-me. Visual com follow-me. 7, atenta aeronave da companhia partindo 08. Pelo Delta autorizado até ponto de espera. Doendo no meio decimal 95, ajuste na 095. 3144, segue a aeronave de pequeno porte, ingressa via Juliette, portão 09. Juliette, para o 09-3144. Deve falar do 54, chama o controle 1208. 08, tá 3805. Controle Salvador, tá 3805, decolando da El. Tá 3805, contato radar na decolagem. Suba via saída da El para o nível 340. Sobre a El 340, alguma possibilidade de uma lenda? Autorizado lenda após 2010. Faz 2000 valendo, tá 3805. Tango Vitor, Kilo Delta, decolada 56, chame em controle, frequência 120, décima 8. 208, Vitor, Kilo Delta. Opa, Tango Vitor, Kilo Delta. Opa, Tango Vitor, Kilo Delta, contato radar na decolagem, suba via Céu da Mona para o nível 100. 100, confirme a saliva da restrição vertical 3000 de Momo? Afirmativo, está autorizado a presente com a esquerda, direto Momo? Agora só voar direto Lapa. Ok, agora direto Momo, vendo aqui no Delta, acenderam a centena. Azul 4 no meio, Voituna, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, está autorizado o LS, aqui o pistão no 0, você pode estabilizar. Excelente, voando Duna 1015, 2000 pés, já pode estar estabilizado, 4 no meio. 4 no meio, pode estabilizar. Plano 964, complete a sinal de chame torre 11895. 1895. Cadê o Salvador? Boa tarde, Azul 274. 274, aguarde. Azul. 4462 informado da última. Foi que estava 2000 com 3000, ok? Cruzando o 120, precisava de coordenar voar direto para Quebec Pinto 001. Passarei 2230, solicite agora ao centro Recife na frequência 128.8, alternando 2000.0. 288, alternando 260 para 2230, boa tarde. Zero, confirmo. 1807. Como 164, estando identificação desse avião, chegada a Mário para o nível 050, ajuste no 095. Johnny aguarda com a Polimpo 02. 164 após a bordo do ITAP. Até agora, no minuto para a conta, informação em curso em quilos. 2 na escuta. 202, autorizado no local sobre o Salvador, via rota do plano de voo, uma centena, saída da ELA, após direto, decolada na zero, curva direita, código 5536, controle Salvador, em 120.80. Olimpo 02, cotejamento correto, chama pronto táxi. Caletel confirma a decolada no zero. 25. 25 ano 3325, 3205. Tranquilo, Delta, assim que possível informe o seu estimado de pouso e se for cancelar as regras mais à frente, informe o ponto de modificação. Chego Salvador do 27 no 4? 27 no 4, possível. Tem nossa autorização? Já, já. Nosso estimado de pouso na Lapa vai ser 1720. Cliente, plane a ser cancelado ao 1601 Zulu, suba e mantenha voo em São José no nível 105, está presente e está autorizado direto Lapa. Médio, Lito Quilodão. Plano 885, mantém a trajeta Lagoinhas para interceptar a BOF, desça via chegada a BOF para o nível 050, ajuste no 095. 050, voando a Lagoinhas, intercepta a chegada BOF, ajuste 105. Decola 10, sai da mono, transforma a TAP, menos curva à esquerda, transforma 556, controle 208, azul 274. Protegimento correto, chame pronto, puxado na mesma parte 3. Para a próxima, o funcionamento 4227 no Brasil. Salve, 1964, Francisco. Júlio? Ou 964 de Zona Frescura. Azul 4196, complete a final, chame por Salvador 11895. 1895, obrigado, boa tarde. 414, Salvador 208. Pronto, acionamento, estacionamento. Sim, chame para o táxi. Sou 964, autorizado Juliette, 308, aguardo o saúde da senhora até o portão 10. Eu vou ativar seu através do 08 e aguardo até o portão 10. Ou fala mim pro 10, 964. Dia 2 autorizado até o hotel, no hotel chama a torre Salvador, no 8 de cima 95, convite nas horas 95. Tchau, tchau, autorizado 180, mantenha a posição antes da entrada do pátio principal. Paulo Salvador, boa tarde, 1256, tem informação quilo, portão 4, aprovação para Natal. 1256, aguarde o cota Natal, prepare e saída Pucas, transição de par. Pucas de par, aguarda a cota, 1256 no 4. Autorizado táxi até ponto espera da 90 via Índia e Alfa, ponto espera da 90 para Salvador na noite de 95, ajustou o time do 90 no 5. Como 885, vou em 5 está cancelada a instrução de velocidade número 3 para pouso. Número 1. 3560, chama o controle. Gente, acende a estação, deve fazer a chegada a Mari para nível 050, ajuste no 095. Hotel autorizado a alinhar e mantém puxando. Código 5547, controle Salvador 120 decimal 80. Zona 256, aprovado São Gonçalo 370, pessoa 10. Decola zona 0, curva esquerda, pois Pucas e par. 5547, eu transponde 108, controle 256 no 4. Zona 256, cotejamento correto, chame pronto, puxa acionamento, portão 04. Baixa mais pronto no 4256. Paulo Salvador, 4196, Levana X. Azul 4196, Alfa, táxi lento, reporte antes da táxi Juliet. Lento até Alfa, até importante da cidade, 4196. Romeu, Golfo Vitor, pronto, 4. Autorizado Quebec Victor, Serra Brava Quebec Victor, via Alfa do plano de voo, uma centena, nível de voo, Abo, LF é a saída, decola no 90 direita, 5525 código, 1208 controle. Correto, chama pronto, pátio 3 para o acionamento e táxi. Fala, Paulo, vim falar pra ela. Decolada 09, no 208, boa viagem. 08, graças. Eu tô passando muito a chave hotel, decola na Lapa. Muito boa tarde. Batango Vitor, Charlie Hotel, acione o transponder 5524. 5524 acionado, vem pra chave hotel. Bem, suba, vem lutar pro nível 090. 090, vem a Lapa, graças, senhorita. Noroeste de Salvador, mantendo 005 a critério, seguir o canal encerrado. Para seguir de informação de voo e alerta, chame Recife na frequência 128, do sinal 8 até o 126, do sinal 0. 228-0, autorizado 80, reporte para ingresso pode principal. Autorizado acionamento. Autorizado táxi até a entrada do pátio principal, reporte para ingresso. Zero ajuste no 015. Como 885 voido, da presente, desce para 2.000 pés, ajuste no 015. 2.000, esquerda zona, meio 85. Lama 85, autorizado e EDS X-Ray, pistão no zero, repete estabilizado. Continuamos estabilizado e EDS X-Ray, 1-1-6-4, confinante nacional Chame Torre, 1-1-8-9-5. 1-1-9-5. Felipe 02, autorizado, ingresso Juliette, contorno de grande pátio, na reposta novamente no ponto de espera pronto para decolar. Salvador, é o gol 1-1-6-4. Pouso autorizado, puxa 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0 mano. Vive, pouso na 1-0, gol 1-1-6-4. Vitor Chaletel, 5-0, complete a redução para 2, 3-0-9, deixa a via para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5. Para 2 mil, 3-0, vai. Salvador, boa noite, comigo, puxa bem, estacionamento, portão 4. Autorizado, chega acionamento 04, chama-se. Chama-se 4, 2, 5, 6. Autorizado, segue se via Paixão no Índio, como número 2, siga na frente, ponto 737 da Gol. No ponto de espera, chama a Tonha 18, decimal 958 metro 1015, bom voo. Autorizado a alinhar e manter o link. Autorizado, chame táxi 43. 5012, é autorizado, já falaram autorizado, é 150 graus, 190. Afirmado, é... Complete a sinal e chame torre 1-1-8-9-5. 395.18. É 3560, autorizado e agressor, pode estabilizar. Pode estabilizar a LF para 3660. Bom dia, 185, passando terra, visual. Plano 885, ainda na frequência do controle, chame a torre 11895. É, 295, obrigado, corpo. 95, 0 graus, 10. Gente de pouso, voo no 885, pista 90, obrigado. Olympus 02, decolado 18, chame o controle, frequência 20.8. Para controle 208, grato. Torre 1, altimetro 0, 5, Volvo, confirmando 7-1, a bordo. É, 1-7-1. 7-1, 7-1, a bordo, Volvo, 1, 2, 5, 5. Obrigado, 2, 5. Controle Salvador, Papa Romeo, Rúnio Ascabrás. Papa Romeo, Rúnio Ascabrás, precisa. Chamada de color de Sierra... Gente, Romeu Oscar Bravo, atente para o tráfego agora na posição Duna, para aproximação da 01-23-20, passando 2 mil pés. Informo que irá cruzar atrás do tráfego, repete visual. Só de aeronave de pino forte, ok? Rio que chamou para São Paulo? Chamou de Aquino, informação. MS-25, aguarde cópia com os Guarulhos. Aguarde. 3560, completa a final de chame torre 11895. 1895, bom dia. Como eu acho que a Brava está visual com tráfego? Autorizado o cruzamento, reporte visual com a Serra de Acunda. Cabo. Do 4463, prossiga. Última informação que nós temos que a aeronave está alternando aqui de Brasília, que ia pousar em Leão. Está alternando aqui, pousando agora. Com a gente aqui, o Xana 6320. Nenhuma previsão de melhor em Irex. O Xana 6320, dessa via para 2000 pés, ajuste no 0115, está autorizado em elétrico e pistão no 0, repete estabilizado. Via para 2000, está autorizado para reportar estabilizado. Autorizado. Obrigado. Deltan 3560, final da 10. Deltan 3560, pouso autorizado, pista 10, vento 15, 0 graus, 08 norte. Autorizado, pouso, Deltan 3560. 36 a bordo? Sim, 36 a bordo. Autorizado, táxi, até posso esperar da 10, estou em Salvador 18, decimal 95, ajuste o assunto 10-5, número 3. Positivo, autorizado, ataque até o posto esperado 10, Salvador 18, 95, azul 27, 94. Salvador 1885, quebrou? 1885, Alfa, posto da Juliette. Alfa, da Juliette, 1885. Salvador, boa tarde, informação 5, para a utilização em 5. Puxa, né, 1 informação 5, confere, prepara a saída, PUC, agora na porta. Ingresso a Juliette, portão 07, o voo no 885, dando passagem à TR da Azul, que está no pátio 3, em direção ao pátio, o pátio principal, ponto esperado no 0. Ciente, o 985. tentando alinhar e manter firme. Ali mantém, 1256. Solo 23, direito, 1211 no Solo Salvador. 21 no Solo, está 3560. Cabral, frequência ali. Ele? 1885, vai prosseguir por isso. 07. Ah, ele, portão 7. Obrigado. Zona 256, decolagem autorizada, pista no 0, vento 1,60 graus, zona 0 nós. Viva decolagem 1-0, zona 256. Oi, passando, eu vou ver que eu posso esperar na 1-0, pronto. Como eu vou fingir, eu mantenho o passo de espera. É uma posição, é bom você. Trulho, nível 360, via Pesulu 1-0, Piraí, DCP 1 Bade, Pesulu 4-4. Saída da Elo, via da Morte. Decola da 1-0, curva à direita, controle 120, decima 8, aciona 5562, coteja. Procedimento correto, chama para pushback solamento. Rádio 256, 1510, na PUCA. Zona 256, o controle está em contato. Radar após 2000, voar direto Jamo. Suba sem restrições. Sem restrições, após 2000, direto Jamo. 256, câmbio. Era nós. Gente, livre pouso na zona 06326 da última. Boa noite, estamos em 1995, posição ótima. 3, autorizado Galeão, nível 360, via Pé November 857, saída da Euleta Irume. Decola da 10, curva direita, aciona 5571, chama controle 120, decimal 8, coteja. Galeão autorizado, nível 360, via Uber 9857, da Euleta Irume. Decolando a 10, primeira curva é a direita. 71, transponder, 1208, o controle, 3193. Projeto Quiet, chama para pushback isolamento. O 2008 Ilhéus acaba de nos informar que está operando visual, porém, nos mínimos. Gente, o 2008 vai prosseguir para Salvador. Gente. Papa Tango, Romeu, Golf Vitor, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Autorizado Brasília, nível 360, via Pêndulo 17, saída Ardor, transição alerta. Decola da 10, curva direita, aciona 5004, chama controle 120, decimal 8, coteja. 36321, autorizando Brasília, nível de voo 360, via Pêndulo 17, saída Ardor, transição alerta, decolagem da pista 90, com curva direita. Transponder 5004, controle 120, decimal 8. Fechamento quiet, chama para pushback funcionamento. Cortar pushback funcionamento, chama 6326. Roda. 6326, ataque via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, vai reportar da Juliette, 6326. Papatango, Romeu, Golf Vitor, decolado aos 31, chame controle de Salvador em 120, decima 8. 208, boa feita. Tá subindo? Clear, clear. Clear, mais. Cordial. Salvador, desce para 5.000, ajuste 1.015, a chegada da mata. 5.000 na 0, na 5.000 na 0. Salvador, boa tarde, Capitão. O meu Golf Victor, decolado na 0, passa 1.500 pés. O meu Golf Victor, o controle suba para o nível 1.00, está em contato radar. Fazer a razão de subida que vai entregar. 1.700 pés. Controle 77. Cliente 5000 no STL Tivita 1015, and Scott A. Ben. Roger, E 2000, ataque via Juliette, 1-3 da remota. 1-3 da remota, 6-3-2-6. Sector 6-0 miles out. Roger. No 0, vento 180 graus, 079. Apesar de falar de 27, da 1027 no 4. 463, entramos em contato com a PP Ilhéus e informou que já está em condições visuais. Sim, autorizado, chama para o táxi. Romeu Movimento, Vitoração, direita Proa 290. Perder contato rádio com esse controle quando a 25 milhas afastado de Salvador, voar direto Conquista, cadê? Fronte direita 290, em caso de falha, 25 milhas após direto Conquista, o Romeu Movimento. Com 2008, desça para 2000. É, 2000 pés, 1015. Confere. Obrigado. Dorinho no 20, décima 8. Agora Salvador 208, azul 2714. João 54, desça para 2000, vou em 2. Confirma a caixa João 54. 3154, desça para 2010, Rui Duna, entendeu? 2000, voa Duna, Salvador, boa tarde, azul 2714, decolado Momo, na sua escuta. Azul 2714, decolado Momo, este é o controle Salvador. Contato radar estabelecido, passou 2.800 pés. Caso tenha condições, está autorizado a prosseguir em voo direto para a barreira, subindo sem restrições. Prossiga. Tem condições, vai prosseguir direto barreiras, o azul 2714. Interceptou o localizador? Aqui, o 966, localizador em aproximação, cheque o trem torre 1895. 2966. O 2008 está a 20 milhas para a Duna, livre LF. Autorizado de LF, 2008. 2154, pela velocidade. Luan 966, boa tarde, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 150 graus, 08 nós. Pouso autorizado, 190, voo 966. Número 3 para pouso, câmbio. Gente, já fez um passo. Controle 1, meu grupo mixto, faixa 095, solicita mudança de régua no presente, solicita 105, nosso sinal de pouso em conquista, será para os 16, confirmando, 1721. O meu grupo mixto proposto e aceito, 1637, suba para o 105 em voo visual. Foi estimado para pouso e conquista, 1721. Voo direto, Romeu Golf Vito. Direto, conquista, Golf Vito, grato. São 3154, reduza para 220, livre aliás. Reduzindo para 220 mais, livre LS e está 3154. Papatão aguenta, doutor Afonso, seu controle. Papatão aguenta, doutor Afonso, terceira transponder 2222, voo visual, chamando através de Veracruz, ajuste 105. Voo 966 no solo 39, libera direita, chame controle solo em 121 no decimal 1, boa tarde. 211, 966, boa tarde. Voo 966, meio pro. Form in November Alpha. Descending into 2000 to the ILS approach, runway 10, over. Roger, direct to Luna. Descend 2006 clear ILS. I will report the running subway. From either my cable. Azul, 4443. Alterna Comandor, tem 2 horas e 40 de autonomia com 120 ao bordo. Altimetro 120 a bordo, altimetro 10 no fim, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18 decimal 9, sim, salvo. Altimetro Alfa, ponto de espera torre 18 decimal 9, sim, salvo, 4433. Para o táxi, o CAM 3193, POD 178, 3 horas e 25, Guarulhos. A bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera chame torre 18 decimal 95, com low. Índia Alfa, ponto de espera 295, altímetro 614, o TAM 3193, obrigado, André. Azul 4463, som espera da pistola. Azul 4463, decola de imediato? Autorizado alinhado e decolar de imediato, vamos tráfego a 3 meses no marcador externo, vento 180 graus 08 nós. Ali decora 2443. Tem esquerda? Abriu. Após o mesmo, segue via Juliette, 1-2 da remota. Gente, remota 2. Gravado. Sonho de voar direto pro farol da barra. Eu vou visual 1500 pés direto pro farol da barra. Voo 2008, muito boa tarde. Estamos estabilizados, ele deve ser X-ray da Delta Visual. Voo 2008, boa tarde. Mantenha a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Informa o tráfego em Embraer da Azul, iniciando a rolagem da pista 10. Gente, aguardando a autorização de pouso 2008.